Adoro ficar escutando os sons. Ouvi só quem tocou. Um leão que assustou. Um quaquá, um roncar. E dois pés a pisar. Aqui, ali eu vou ouvir o sino tocar e dois pés a fugir. São tantos sons, são tantos sons. Pela rua, no ar, escutar é tão bom. E se prestar atenção ao que escutar, você vai ouvir tantos sons a tocar. Ouvi só quem chegou, quem rangeu, quem cantou. Fez fonfon, fez miau, fez um pop. Mas que legal! Miou, bateu, rangeu, cantou. A música no ar você já escutou. São tantos sons, são tantos sons. Pela rua, no ar, escutar é tão bom. E se prestar atenção ao que escutar, você vai ouvir tantos sons a tocar. São tantos sons, mais de mil sons. No céu ou no chão, escutar é tão bom. Eu digo, preste atenção ao que escutar, pois irá ouvir tantos sons a tocar.